os pés, pedra e água. Queria rever o mar. Ah, ah. Seu pai, Poseidon dos mares, beleza, força e coragem, Teseu há de encontrar. Ah, ah. Labirinto de pedra, homem, touro seduz, matar bicho que é fera. Todo herói precisa encontrar sua luz. Todo herói precisa encontrar sua luz. Teseu levantou com fogo sob os pés, pedra e água. Queria rever o mar. Ah, ah. Seu pai, Poseidon dos mares, beleza, força e coragem, Teseu há de encontrar. Ah, ah. Labirinto de pedra, homem, touro seduz, matar bicho que é fera. Todo herói precisa encontrar sua luz. Precisa encontrar sua luz. Ao ira e ela mal é.